boto no pé, fica com homem, com mulher na rocha, ela bate aí embaixo. Que isso, que mina do caralho. Teta doido. Que isso, que mina do caralho. Essa original. Observa ela que tu vai de ver, vai. Santa Maria do Sul a Sui. Menina fogueta, segue e representa. Vai jogar na bunda, descendo em câmera lenta. Senta, senta, senta, segue tu aguenta. Vai ficar de quatro e mostra a sua experiência. Senta, menina fogueta, segue e representa. Vai jogar na bunda, descendo em câmera lenta. Senta, senta, senta, segue tu aguenta. Vai ficar de quatro e mostra a sua experiência. Ela é gostosa, ela é solteira, linda, linda, linda, linda, linda, linda, de sainha curta. E não depende de homem pra porra nenhuma. E não depende de homem pra porra nenhuma. E não depende de homem pra porra nenhuma. E nunca vai depender. Tu sabe por quê? Tu sabe por quê? Tu sabe por quê? Ela tem um corre dela e não depende de você. Ela tem um corre dela e não depende de você. Ela tem um corre dela e não depende de você. Ela tem um corre dela e não depende de você. Ela tem um corre dela e não depende de você. Com mulher na rocha, ela vai até embaixo. Que isso, que mina do caralho. Que a isso, carretinha que mina do caralho. Antônio Augusto chegou. Concentra, menina fogueta, segue e representa. Vai jogar na bunda, descendo em câmera lenta. Senta, senta, senta, segue tu aguenta. Vai ficar de quatro e mostra a sua experiência. Concentra,